de lembrar meus tempos de rapaz no Brás, nas noites de serestas, casais de namorados e as cordas de um violão cantando em tom plangente aqueles ternos madrigais. Sonhar, deixe-me sonhar, lembrando aquele amor fugaz. Uma sombra envolta na penumbra, e trás da vidraça faz um gesto lânguido, cheio de graça, imagem de um passado que não volta mais. Tão somente uma recordação restou daquele grande amor, daquelas noites de luar, daquela juventude em flor. Hoje os anos correm muito mais e as noites já não têm calor, e uma saudade imensa é tudo quanto resta ao velho trovador. Sonhar, lembrando aquele amor fugaz. Uma sombra envolta na penumbra, por trás da vidraça, faz um gesto lânguido, cheio de graça, imagem de um passado que não volta mais.